choramos ao lembrar como foi feliz o nosso lar. Mas o inimigo agora quer nos destruir. Já não temos mais pra onde ir. Só nos resta agora de joelhos te pedir que nos livres pra te servir. Protegidos, nós queremos estar. Protegidos, vamos nos abrigar. Nosso abrigo são as asas do Pai. O perigo não assusta mais. Vai querer nos destruir, mas teremos pra onde ir. Livres do perigo, abrigados no Senhor, confiantes em seu amor. Protegidos, nós queremos estar. Protegidos, vamos nos abrigar. Nosso abrigo são as asas do Pai. O perigo não assusta mais. Protegidos, nós queremos estar. Protegidos, vamos nos abrigar. Nosso abrigo são as asas do Pai. Protegidos.